se você quer uma rádio de qualidade, oferecemos a você a nossa diversidade. Piratininga, 60 anos, junto com você fazendo o que mais amamos. Piratininga! Se você quer um Chevrolet, você não precisa procurar. Na Proeste Piraju, com certeza você vai encontrar. Carros novos e seminovos, de vários modelos você vai gostar. Com a Proeste Piraju também é fácil de negociar. Proeste, na Constantino Lenan, número 30, Jardim Ana Cristina. Fone 3305-9200. Proeste Piraju, Rádio Piratininga de Piraju Limitada. Estúdio na Avenida Vereador Eduardo Cassanho 317. Jardim Morada do Sol. Estância Turística de Piraju, São Paulo. YK 628, ondas médias, 680 kHz. Rádio Piratininga de Piraju, São Paulo. Sociedade. Rádio Piratininga é tradição, competência e credibilidade. Programação com qualidade é essencial. Muita música e alegria, cada ouvinte é alguém especial. Piratininga, jornalismo inteligente. Esporte, cultura e qualidade em comunicação. Piratininga e você, juntos numa só sintonia, deixando melhor o seu dia a dia. Piratininga. Ao toque de 5 segundos, mais uma atração especial para você. Piratininga. Esther Samara. 11:54. Um abraço pro Orlando filho, Orlando pai e o sobrinho do seu Orlando, o Lucas, sintonizados conosco na cidade de Avaré. E você que está também curtindo a programação em algumas das cidades que a nossa emissora chega com o sinal limpinho, mande também um alô. Você pode participar pelo WhatsApp, que é o 99-680-9700. É uma rádio de qualidade, oferecemos a você a nossa diversidade. Piratininga, 60 anos, junto com você fazendo o que mais amamos.